2, 1, 2, 1, 2, entrando em cena. E nós os irmãos requisitando os problemas da sociedade, da comunidade onde moramos. Buscamos melhorias, soluções, não encontramos. Desde estar do jeito que tá, pior vai ficar. Solução é se juntar e juntos reivindicar o que é nosso por direito escrito, constituído. Deveres obrigatórios, os mais requeridos. Vê ele só verdadeiro ladrão, se candidata. Por sorte ou por sabotagem, conseguiu uma vaga. É 4 anos de mandato político na quebrada. O tempo passa, o lucro é massa e de mudança nada. Sou Nunes, Edinho, Vionês, vereadores. Se elegeu Ramelô, tentou de novo, não tiveram flores. José Soares, Jovem da família Cunha. Tanta pouca coisa feita, tamo aqui de testemunha. Pedro Gouveia, nem da quebrada é. Mas o que se elegeu, vamos ver qual é que é. Pois não adianta mandar fazer faixa agradecendo, pois sabemos que é pra você que estão fazendo. É nós mesmo que temos que reivindicar. É nós mesmo que temos que manifestar. É nós mesmo que devemos lutar. A área continental tá na hora de acordar. É nós mesmo que temos que reivindicar. É nós mesmo que temos que manifestar. É nós mesmo que devemos lutar. A área continental tá na hora de acordar. Pra defender o meu povo, ó o neguinho aqui de novo. Minha quebrada, minha gente tá pedindo por socorro. Francamente, tem safado que tá no pano da Globo. Ganha bem e ainda rouba, nossa, como é vergonhoso. Ganha dinheiro pro avião, pra gasolina e pro almoço. Quando vê um cofre público, se baba que nem um lobo. É uma máfia que não se importa com o povo. No gueto não tem otário, entendemos seu jogo. Quando é pego roubando, vai na TV dar contorno. Porque vê sua campanha vazando pelo esgoto. Daí tira o paletó e vai beijar criança no morro. Diz que é sincero e é mais mascarado do que o zorro. Diz que é honesto e pra mim é o pior criminoso. Nunca fez nada por nós, ainda diz que é generoso. Diz que é querido e na eleição é o rei do suborno. É amado que casa com uma interesseira e vira corno. É nós mesmo que temos que reivindicar. É nós mesmo que temos que manifestar. É nós mesmo que devemos lutar. A área continental tá na hora de acordar. É nós mesmo que temos que reivindicar. É nós mesmo que temos que manifestar. É nós mesmo que devemos lutar. A área continental tá na hora de acordar. Família de mente sagaz veio pra avisar. Parque das Bandeiras, tá na hora de acordar. Nova São Vicente, tá na hora de acordar. Gleba 2, tá na hora de acordar. Rio Branco, tá na hora de acordar. Quarentenário, tá na hora de acordar. Samaritá, tá na hora de acordar. Humaitá, tá na hora de acordar. Vila Ponte Nova, tá na hora de acordar. Jardim Irmã Dolores, tá na hora de acordar. Rio Negro, tá na hora de acordar. Vila Matias, tá na hora de acordar. Vila Holanda, tá na hora de acordar. Parque Continental, tá na hora de acordar. Tá na hora de acordar, vagabundo. Família demente sagaz, igual a vocês, diferente de todo mundo.